Wackcast for Super Bowl. Down the sector, supreme neck protector. Better want him, kid, Mr. Mepsa. Ballin' pop, bout to blow his lid from the pressure. Too hot for TV, for she. Salve, salve, salve, salve. Aqui quem fala é o Infame Pig. E esse aqui é mais um Doc Sujo. We dunkin', don't bite and see them selling crossbones. Protecting what I'm writing. Don't clash with the Titan who blast with a license to kill. Hoje eu tenho o prazer de falar com um amigo de infância, um mano que alcançou ali grande relevância para o skate brasileiro, tanto em cima do carrinho quanto com as suas fotografias e com as suas ideias. Hoje eu falo com meu mano Otávio Neto. Walls closing in, got us busting off these pistols. My niggas got issues again. Same song, armed with the mega bomb. Blow you out the frame, then I'm gone. Eu quero pedir já no começo do programa pra você aproveitar agora e já compartilhar essa parada nas suas redes sociais, porque isso fortalece demais o meu corre. Marca aí uma pessoa que você acha que vai curtir aqui essa bagaça sem medo, vai! Right behind on the boss. Haters don't touch. Way is both up. Now my neighbor doped up. Got the cable hooked up. All channels. Lift my shirt, all mammal. You ship off keys and we ship. Agora escuta aí o aviso da campanha Hip Hop contra a Fome, se puder também dar uma força. E fica aí com esse cast que tem muito skate na veia e lição de vida. Esse aqui é o Doc Sujo. A fome não espera. Com a pandemia, a crise social e a explosão de desempregos, muitas famílias se encontram sem o básico para se manter. E para tentar diminuir um pouco a dor de quem está do nosso lado, criei o projeto Hip Hop contra a Fome na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sem nenhum vínculo partidário e totalmente independente, peço a sua ajuda para comprarmos mantimentos para montar as cestas básicas e levar o mínimo a quem sente fome. Sou Germano e conto com a sua força. O Pix do projeto é hiphopcontrafomesjc@gmail.com. Conheça também nossas ações nas redes sociais, Instagram e Facebook, @hiphopcontrafomesjc. É muito mais que palco. Muito obrigado. Otávio Neto, meu mano, satisfação falar com você depois de tanto tempo, hein, cara? Tem mais 10 anos, hein? Você ainda é o Pig? Eu ainda sou o Pig, mano. O Pig ainda habita essa... a entidade Pig ainda está presente. O Pig da TNT ou o Pig pai de família? É, o Pig hoje em dia é o Pig pai de família, né, mano? O Pig da... Putz, o Pig da TNT não tem nem joelho mais, mano. Tá fudido. Nossa. Esses dias, eu fui da TNT, né? Energy Drink. Uhum. Quando eu entrei, eu falei pros caras, já fui da TNT. Ah, antes de vocês lançarem a marca. Como assim? É Turma Nacional dos Trombadinha. Turma Nacional, né, cara? É, era nacional. Turma Nacional dos Trombadinha, os caras não acreditaram. É original, né, mano? É, os caras estavam inventando marca, a gente já tinha uma gangue. Putz, se a gente fazia isso, a gente pintava as camisetas, né, mano? Pichava tudo. Nossa, eu lembro um dia que eu nem era muito de pichar, né? Só acompanhava vocês. É, você era de boa, né? Você era de boa, a gente... Meu pai não acredita, mas Beleza. Aí lembra que a gente tirou uma foto pro jornal, todo mundo de cara coberta? Pode crer. Meu pai viu o jornal e não reconheceu, mano. Põe aí. Mano, isso aí é 95. Sei lá quando era, mano. Pra data. É, mano. Pra data eu sou mais ruim demais. Isso. Mas você lembra mais ou menos quando que você começou com o skatão, mano? Ah, com o skate eu lembro. Comecei... Deixa eu ver... Em 87. 87? Caralho, é mais do que eu pensava. Minha tia namorava o Disney, que era skatista profissional da época, e ela vendia skate. Aí eles já eram envolvidos com skate e tudo. Aí eles me deram de Natal. Presente da vida. E foi a mesma época que eu mudei lá pra Vista Verde. Já tinha a pista do Vista em 87, não, né? Não, a mini ramp tava fazendo. Tava construindo a mini ramp. Lembrei agora, mano. Cheguei a pisar lá sem ter o concreto. Ó, que louco. Estavam fazendo pra você chegar lá. Ah, mas demorei pra ir pra lá. Demorei bastante. Porque o skate antigamente era mais diversão, né, filho? Você não ficava focado em sair andando. Eu lembro que eu ia pra padaria, buscar pão, andava sentado, de peito. Na frente de casa, né? É. É, porque isso aí também, você ganhou o skate, mas você também não era nem um... Putz, era um pivete ainda também, né, 87. Né? É, não sabia que era skate. Só que a minha irmã, ela chegou primeiro lá na casa, né, que a gente morava. Ela falou pra todo mundo na rua que eu andava de skate, né? Eu cheguei lá, já tinha uma rampinha pronta. Muito louco. Já tinha a rampinha pronta, tinha que aprender a pegar. Vai, só vai, né? Nossa, lembrei. Muito louco essas histórias, né? Só conversando pra lembrar. Tem coisa que a gente. Dessa época aí, que até a molecada que hoje anda na área de street ali do Vista ali, não tem ideia do que foi pra gente conquistar aquela quadra ali, né, mano? Nossa, lembro que a gente tretou os caras do FUT, né? Só pra galera dar um feedback pra galera que é a pista do Vista, né? É que a gente tá muito íntimo aqui e a galera não sabe, né? É verdade. Porra, a pista do Vista Verde, eu acho que hoje ela é bem difundida até entre o skate, não só do Vale, né, mano? É uma pista já reconhecida, né? Já passaram alguns monstros andando ali, né? Mas é a pista do Vista Verde de São José dos Campos. É uma área de street. Porra, tem o quê? Já tem uns 12 anos ela, eu acho. Sim. É, nessa nova versão aí tem mais até. Já tem mais de uns. Quase uns 15 já. Quem tiver a memória melhor do que dos dois tiozinhos aqui. O Du vai falar pra nós. Mas aquilo ali era uma quadra de futebol que era de asfalto, né, mano? E tinha a mini rampa. Que já foi citado aí desde 87, tinha a mini rampa do lado. É, isso mesmo, tipo, já tinha uma galera mais velha que andava, que eu lembro. Quando eu descobri o skate mesmo, sabia que tinha um mini ramp lá, eu ia todo dia lá andar, só que os caras não deixavam andar. Ainda vou falar o nome dos caras, o Caraguá, o Mi e o Miguel, falo mesmo, e o He-Man, e o Sandro Fedelho. Os caras não deixavam eu andar. Eles falavam, eu chegava, tem fila pra andar? Tem. Quem que é o último da fila? Ah, o último da fila foi no banheiro e não volta hoje, então você não anda. Olha só. O cara não deixava andar. Tinha muito essa parada, né? Tinha, né, cara? De respeito aos mais velhos antigamente. É, não era igual hoje. Você chega andando, olha pra cara do profissional, anda e já era. Tinha que respeitar. E o mais louco, esses caras aí que eu me incentivaram, né? Que eu fazia. Tinha que ir lá mais cedo, andar, dar meu rolê, pegar a base, pra depois, final de tarde, poder andar com os caras. Os caras só andavam final de tarde. Pode crer. O melhor horário era de tarde, não tinha sol, né? Era mais sombra. Depois de muitos anos, encontrei o Caraguá em Florianópolis. Aí eu cobrei ele. Imagina, Otávio, imagina. A gente tava falando da quadra ali ainda, né, cara? Era uma quadra de asfalto que os caras iam jogar bola e os caras não curtiam que a gente andasse ali, né? É, isso mesmo. Até o dia que a gente tombou, chumbamos o corrimão no chão e tombamos as traves. O skate era muito maloqueiro, mano. Ainda é, né? Pior, isso é uma coisa muito louca no skate, né, cara? O bagulho virou um profissionalismo fudido, mas ao mesmo tempo é a mesma molecagem ali, né, cara? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né, cara? Mas aí a gente derrubou as traves, chumbamos o corrimão no chão, daí já era, mano. Aí era construir pista de madeira, né, cara? Lembra essas pistas de madeira? Lembro as pistas de madeira, nossa. Época boa, daí tinha que roubar os madeirites das construções para poder fazer rampa. E dali roubar madeirite de noite e sair correndo. Roubando madeirite? Não, calma aí. É uma pena que a gente não tinha, era fotografia dessas fitas, né, mano? A gente tem algumas fotos das rampas prontas, né? Pô, e hoje em dia a molecada tira foto de tudo, né, Otávio? A molecada vai tentar o primeiro flip ali, já tem a foto e pá. Você foi o primeiro cara que eu me lembro tá com uma câmera da hora na mão tirando foto nossa ali. Foi muito louco isso daí, porque meu pai é fotógrafo, não queria ser fotógrafo nem a palma. Porque eu ajudava ele a fazer casamento, aniversário. Sempre, no horário das festas, eu tava trabalhando. Aí eu não queria ser fotógrafo, não. Aí eu lembro certinho, um dia que ele me deu uma câmera. Ele pegou uma câmera, me deu um filme e falou, vai lá, tirar foto dos seus amigos. Aí eu lembro que eu tirei as fotos, quando eu voltei, revelei o que eu tinha feito. Uma porcariada de foto. Aí eu falei, pai, eu quero tirar fotografia de skate. Daí assim, vou ser fotógrafo de skate, vou conseguir viver de skate. E falei, beleza. Aí eu ia fazer veterinária. Aí já descobri um curso de fotografia, faculdade de fotografia em São Paulo. Aí de uma hora pra outra tava morando em São Paulo. Tipo, a vida deu um foco muito rápido, sabe? Coisa muito rápida mesmo. Era a hora, foi bom se descobrir rápido, assim. Aí fui pra São Paulo já trampar, estudar, mas tudo querendo ficar voltado ao skate, né? E o mais louco que eu, como fui, eu acho que o segundo profissional do Vale, né? Primeiro foi o Corujinha, do Vale do Paraíba, né? E depois foi eu. E o mais louco que eu não era o cara que tinha mais talento da galera, né? Foi a primeira fotografia sua que saiu na revista, mano? Primeira? Ah, na real, não lembro. Mas eu lembro minha primeira aventura com fotografia. Tava tendo mundial de skate, primeiro mundial de skate em São Paulo. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, ô pai, eu vou pra São Paulo tirar foto do mundial de skate. Ele falou, como assim? Eu falei, tá tendo mundial de skate, eu vou lá tirar foto. Mas como que é? Eu falei, não sei, pai, eu vou. Aí ele falou, beleza. Peguei uns filmes, saí, peguei o busão, fui lá no Ibirapuera. Cheguei lá no Ibirapuera, eu ficava atrás pra ver, não conhecia ninguém do skate, ninguém. Ficava olhando pros outros, Aí chegou uma hora que eu olhei lá dentro da área, quem tava lá dentro? Sandro Fedelho, acredito? Dentro da área dos skatistas. Aí eu gritei, Sandro, Sandro. Aí ele olhou pra mim, falou, nossa, ele pegou, tirou uma pulseira e me jogou. Aí consegui entrar. Aí tirei um monte de foto. Aí a única foto minha que ficou muito, muito boa foi uma foto do Sandro Dias dando um very, very. E eu peguei a carona no flash do Shin Shikuma. Então o meu moment foi igualzinho o moment do Shin. E como ele tava de longe, o flash dele que iluminou minha foto, entendeu? Aí vi a foto ficou maravilhosa, tudo. Isso foi antes de 2000. Nossa, que da hora. Aí fui pra São Paulo, comecei a trabalhar, trabalhei na revista Tribo Skate, com portal, tudo. Aí eu achei essa foto, a hora que eu olho, eu falei, não acredito. Eu tava trabalhando com o Shin Shikuma, acredito? Pode crer. O cara que iluminou minha primeira foto de skate, aí já era conhecido todo mundo. Eu achei essa foto que eu tinha feito no Ibirapuera, e a hora que eu fui prestar atenção nela, era o Shin, que hoje em dia é meu amigo e trabalhava. E foi na tribo que você começou a fotografar, né? Foi na tribo que eu comecei. Aí no Vale do Paraíba lá eu comecei a tirar muita foto, né? Nos campeonatos que a gente ia, não sei se você lembra. Lembro. Tirar foto da galera, tirar foto dos amigos. E fui exercitando. Meu pai era meu patrocínio, bancava pra mim os filmes e as revelações, né? Mal, e eu nem tinha noção que, como é caro, meu. Meu pai deu sangue mesmo. Nossa senhora. Eu só depois que falei, nossa, comecei a trabalhar lá na tribo, né? Aí mandava as revelações, a hora que chegava o preço, eu falei, nossa senhora, como é caro. Mas eu tive o apoio deles, é muito bom isso. Aí comecei a tirar foto no vale, no vale, no vale. Não que minhas fotos eram boas, mas conseguia registrar os campeonatos. Aí eu pirei que ia fazer uma revista. Aí nisso não sei quem me apresentou, o Jorge Cuji. Eu com essa ideia de fazer uma revista no vale, daí o Jorge falou, ah, da hora, pode ser, vou te apresentar o girão da tribo. Aí o Jorge Cuji foi me apresentar o girão da tribo. Aí ele levou umas fotinhas da galera, de vocês, né? No geral. Aí mostrei minhas fotos, o Girão falou, puta, da hora, legal. Beleza, você vai morar aqui em São Paulo e trabalhar com a gente. O Girão, conhecendo ele melhor, nunca consegue falar não pra ninguém. Então, fui. Nossa, lembrei de novo aqui. Aí logo que eu mudei, tinha uma viagem pra Brasília, um campeonato brasileiro de vertical. Aí os caras falaram, quer ir? Eu falei, vou. Nunca tinha feito foto pra sair na revista. Agora lembrei a primeira foto. Aí fui pra Brasília, fiz as fotos. Aí comecei a ser fotógrafo, né? E nas horas vagas, tentando andar de skate. Então eu tirava foto, ia pra faculdade. E nas horas vagas, andava de skate. E sempre fotografando. Aí chegou uma hora que o meu skate ficou forte, né? E aí inverteu. Eu comecei só a andar de skate e fazer foto de vez em quando. Então foi da hora também. Mas fotografia sempre junto, né? Porra, deu um rolê legal no skate também, mano. Você conseguiu um quinto no Mundial de vert? Foi. Aí comecei a andar de skate, né? Mas aí comecei a pegar os patrocínios. Comecei a me envolver bastante com skate mesmo. Aí fui viajar o mundão. Aí uma época eu brincando e queria ser campeão mundial. Não sei porquê. Aí... Tem nada de errado, pô. Não, nada de errado. Aí queria ser campeão mundial de qualquer jeito. Andava... Nossa, andava muito, muito dedicado. Sempre focado, né? O skate me tirou de muitas enrascadas. Me salvou mesmo. Tipo, eu tenho dois filhos homens, né? Uhum. E hoje eu sei a importância do esporte, qualquer esporte na vida de um homem, pra não fazer merda. E eu tenho certeza que o skate me salvou, senão ia fazer muito merda, muito mais merda, né? Mas tava voltando, daí fiquei. Aí em 2005 eu consegui ficar em quinto melhor do mundo, pela World Cup, né? Foi no circuito, né? É, o circuito mundial. Só que lá no México, quando eu tava competindo, eu levei um tombão e quebrei a clavícula. Quebrei a clavícula, o cara falou que se eu voltasse pro Brasil podia morrer, não sei o que. Eu falei, vou voltar, pra morrer, morro lá. Aí, só que quando eu quebrei a clavícula, veio um pensamento, falou, você quer mesmo ser campeão mundial? Você quer viver a essência do skate? Veio bem esse questionamento mesmo. Na hora. Uhum. Aí depois de um tempo eu comecei a andar mais em transição, pole, né? Uhum. Que hoje é park. Hoje é park. Hoje, né? É. E eu comecei a viajar pra uns lugares meio estranhos, assim, que ninguém ia. Era contra a rota do skate normal, né? Aí fui conhecer as galera da Áustria, Marcelo na França. Aí foi aí que eu descobri a essência do skate. Eu ia pra competir, mas na real ficava uma semana, duas semanas no mesmo pico, fotografando, escrevendo, usando esse meu lado mais jornalístico. E aí eu trazia as matérias pra tribo, pra ESPN, que eu trabalhei também na ESPN um tempão. Então essa maneira mais cultural de levar o skate foi que tá me dando essa vida mais longínqua no skate, né? Porque se fosse depender só de resultado de campeonato, já tinha acabado pra mim faz tempo. Como todo esporte, qualquer atleta de alto rendimento, a parada é curta, né, mano? A parada é curta. E se eu não tivesse me envolvido com a arte, né? Falasse como arte, escrever, fotografar, acho que ia ser muito mais curto. Então foi uma parada muito importante. Meu pai sempre falava, tem que ter alguma coisa. E isso foi que alavancou o início da minha carreira profissional e também manteve eu dentro. Preencheu, né, cara? Deu uma sustância legal no skate, né? É, como dizem, um profissional do skate, né? Não só o skatista profissional. Uhum, um profissional do skate, pode crer. É, coisas que a gente tá precisando muito nesse momento, né? Tipo, o skate tá em ascensão por causa das Olimpíadas. mas a gente tem falta de profissionais do skate dentro do skate. Nessa de você que saiu pra dar esses rolês aí, você deve ter passado uns perrengues fodidos, deve ter visto umas paradas bem loucas. Dá umas historinhas pra nós aí desses rolês seu, dessa época aí, mano. Precisa ser famoso, rico, né? Tem defensas. Antes de eu ter a estrutura de viagem e tudo, né? E meteu louco. E na época era o circuito europeu que pegavam pra gente, né? Que era o mais legal. Uhum. Você corria 10 campeonatos em países diferentes. Esse mundial que você ficou em quinto foi o que rodava só lá na Europa? Não, foi o que rodava pra cá também, né? Rodava tudo. Era Brasil, Estados Unidos, Europa. Era o circuito mundial mesmo. Você chegou a correr aquelas pistas que a gente ficava vendo nos vídeos da Thrasher, mano? Do Burnside? Porra. É, que é Monster. Monster, Masterchip? Corri. Chegou a correr Monster Masterships? Corri Monster, corri Praga. Corri todos os clássicos, assim, da época, Canadá. Era aquele circuito Holanda ali. O Bob, o Eda, o Pioli já foram desbravar e a gente tava, tipo, ainda no vácuo dos caras, né? Os caras já estavam muitos anos na frente. Mas daí não tinha estrutura pra viajar. A única maneira de viajar era comprar passagem de funcionário das companhias, que foi uma passagem que a gente não tinha data certa de viagem, né? Tipo, hoje vagou um lugar, daí dava pra ir. Então a gente comprou essas passagens que era mais barata. A gente já sabia que o shape nacional lá vendia na Europa, então a gente levava 30 shapes, 40 shapes. Ah, pode crer. Imagina o peso de 40 shapes pra levar. Aí mesmo, saía bem o shape nacional na Europa? Saía. Tinha serrinha nos campeonatos que a gente vendia tudo. Não imaginava isso não, mano. Ainda mais nessa época ainda, assim, né? Caralho, mano. Eles não tinham uma fabricação de shape europeia? Tinha Maple, mas o shape brasileiro a galera curtia. Isso aí é uma grande novidade pra mim, mano. Não imaginava isso nessa época. Então a ideia era, a viagem era comprar a passagem de funcionário e levar shape pra vender. Aí shape, roda, deixa fazer as barracas lá e saia vendendo tudo. Se não vendesse, não comia, nem dormia. Ixi. Então, tipo, há 40 dias, mais ou menos 20 euros por dia a gente gastava e ia embora. Comia no campeonato e ia embora. Então era uma aventura, assim, cabulosa pra poder fazer acontecer. Era a mesma coisa que a gente fazia aqui na pequena escala, vocês iam fazer isso lá do outro lado do mundo, né? Do outro lado do mundo. Passar embaixo da rolê do busão. Nossa, teve de tudo. Teve esse primeiro campeonato que eu fui pra Áustria. Eu vi, recebi o convite e falei, eu vou. Mas não tinha nem noção onde era a Áustria. Na época a gente não viajava de avião, assim, lá na Europa. Agora você viaja de um país pro outro em avião, é muito mais fácil. Era tudo de trem, eu não falava inglês, não falava alemão, não falava nada. Demorou uns 3, 4 dias pra eu chegar aí na Áustria. Dormi na estação de trem agarrado nas minhas mochilas. Dormi na praça, fui expulso, porque não podia dormir na praça. Nossa, é muito louco. Foi expulso da praça, mano? Aonde que você foi expulso, sabe? Não lembro nem onde eu tava, mas foi nesse trecho, né, de Brasil até Alfa. Peguei uns trens e tinha que fazer baldeação. Mas eu sabia que tinha que fazer baldeação, tinha que esperar um trem, tinha que chegar de madrugada, tinha que pegar outro trem no outro dia de manhã. E eu não sabia nada disso, só fui indo. Nossa, é muito da hora. O mais louco é que sempre aparecem uns anjos assim pra te ajudar. Sempre aparece alguém assim, do nada, que faz sua vida mais fácil. Eu lembro que nessa época eu tava desesperado na estação lá. Foi Berlim, ou Alemanha, ou... Não lembro se era Berlim ou se era França. Aí cheguei desesperado, uma mulher viu que eu tava desesperado, ela pegou e escreveu direitinho pra mim. Você pega, vai de Paris a não sei aonde. 2, de não sei aonde a não sei aonde. 3, assim, cara, com os horários, tudo certinho. Falei, nossa, que louco, muito legal. Mas isso aí é só tática, né, de viajar, manter o bom humor, ficar na fé, curtir os perrengues, respeitar os perrengues, as coisas iam tudo caminhando, muito louco. Nessa época aí você tava mandando as fotos, as paradas, você tava mandando pra tribo ainda? Então, nessa época, no comecinho, já tava fazendo com a tribo, mas a tribo também era pequena, então eles me pagavam umas coisinhas e o restante eu tinha que fazer os corres. É, não, é tipo Peter Parker, né, mano? É. mandar a foto para os caras comprava a foto, né? É isso mesmo, não? É assim que não, funciona? Eu já era... Para alguns fotógrafos eram, eu já era direto. Contratado. Contratado. Ah, pode crer. Mas os caras não tinham grana para bancar tudo. Desde 1999, trazendo em primeira mão as novidades do mundo do hip hop. Notícias, entrevistas, lançamentos e muito mais no primeiro site sobre hip hop do Brasil. Acesse profissionalismo dentro do skate assim virou pra você e de verdade vívido virou um profissional do skate, como você disse, e veio model, veio eixo, roda, tênis, o que mais que saiu com desenho seu, mano? Tipo, em 2000 já fui, passei pra pro, né, direto, então foi tudo junto. Eu virei fotógrafo da tribo. Comecei a cursar faculdade de fotografia e passei para profissional em 2000, tudo junto. Aí já saí com modelo de shape também, não sei se era Double M ou Poss primeiro. Se era o da Poss. Acho que foi Double M. Primeiro foi Double M, né? Quando saiu da Poss, o lançamento do shape seu da Poss, eu tenho o fly porque a gente cantou. Nossa, que da hora. Aí eu já passei para pro, então eu já tinha... Ah, eu tava encaminhado, mas não sabia como funcionava, né? Então eu sempre passei pra pro recebendo já um dinheirinho. Não era nada gigantesco, mas já era um dinheirinho. Tipo, Oscar Calçados, São José, que me deu meu primeiro salário. Skate. Ah, é? O patrão da Oscar. É, tinha o César, que era o gerente, e o Preto, que trabalhava lá na Oscar. Falei, não, eu tinha uma patrocínio da Oscar. Aí foi lá, me arrumou, eu lembro até eu ganhava R$500 por mês. Aí foi onde que eu comprei minha primeira lente fisheye. Eu guardava todo o dinheiro. Aí fui lá e comprei uma lente fisheye pra fotografar. Fisheye é o 15mm, mais famosa do skate. Aí fui pra São Paulo, aí o Marinho, foi morar com o Marinho, que é um amigo nosso da infância, né? Que é meu irmãozão até hoje. Aí o pai do Marinho me deu arrego e aluguei um quarto lá com ele. Aí minha vida começou em São Paulo. Foto, skate, faculdade. Então eu saía pra sessão, fotografava a galera e tentava fazer a minha, né? Nisso eu comecei a andar bastante skate, bastante mesmo. E meu skate foi se desenvolvendo, a ponto que eu criei meu estilo próprio de andar também, fui ganhando um respeito e a galera foi curtindo. E aí me transformei no Otávio Neto. Otávio Neto. E, mano, então, e quando eu tinha perguntado, você lançou model, chegou a lançar eixo, né, mano? O primeiro model foi da Double M, depois fiz shape com a Poço. Daí, de 2000 e tanto pra cá, sempre tive modelo com a Poço. Não sei quantos já tive, mas mais de 10. Aí, modelo de truque pela Cray, ainda tenho, né? Ainda sai os modelos pela Cray? Sai. O Serginho da Cray falou que eu posso parar de andar de skate, que meu truque vai ter o resto da vida. Style. Muito louco isso. Respeito à história, respeito ao que eu já fiz, o que eu sou. Muito louco ouvir. Porra, pra caralho. E mano, e como que é a parte de desenhar ali, assim? Sempre me envolvo bastante, cara. Eu gosto mesmo de envolver desde da ideia, desde a concepção até o produto. Tipo, na Creio, quando eu entrei, eu cheguei no Serginho, sempre usei Creio. Até antes de ser patrocinado a Creio, eu já usava, já pirava. Não sei porquê, acho que porque meu tio trabalhou lá na Creio, meu skate foi o primeiro truque, assim. Então acho que ficou marcado pra mim. Aí, conhecendo o Serginho, eu bati lá na Creio e falei, Serginho, eu quero ser da Creio de qualquer jeito. E na época eu tava muito em ascensão. Tava tipo o Popstar mesmo. Aí eu falei, como, meu? Não tem dinheiro pra te pagar? Eu falei, eu não tô pedindo dinheiro. Eu falei, eu quero ser da Creio, meu. Quero entrar na Creio de qualquer jeito. Aí ele falou, beleza. Aí deu umas 3 semanas, ele falou, beleza, você vai ser da Creio. Mas você já vai entrar na Creio com um modelo de shape, com um modelo de truque. Que foi o Netozilo. Aí eu já entrei na marca com um modelo de truque. Pra mim foi puta, esse dia foi muito louco. Porra. Aí eu e o Tuca criamos uma linguagem, né, de apresentação. Aí falei com o Felipe Mota, que é um artista muito renomado no skate, fora do skate. Ele criou o Netozilla, que é uma câmera fotográfica gigante, que sai destruindo a cidade. E no final ele fala, putz, eu só queria tirar uma foto. De crer. Então a gente montou uns bonequinhos, fez stop motion, fizemos uma história total, todinha. E aí foi criada toda a linguagem do truque, né? Em Netozilla. Aí o meu segundo pro model de truque foi ligado ao vídeo, né, do trailer. E cada skatista que participou no vídeo parte teve um modo de truque. E o terceiro foi tipografia, cada skatista com um nome diferente, assim. E o meu era escrito on. E aí teve modelo de roda, rolamento. Tive uma marca também chamada on. A gente tinha um modelo de roda, de skate infantil, né? A gente tinha a preocupação de ter um skate de qualidade para quem começava a andar de skate. Não deu muito certo a nossa marca. O momento que eu tava vivendo não era um momento mais empresarial, assim, era um momento mais de andar de skate. Se fosse hoje, eu acho que seria diferente, mas tudo na hora certa. Aí também, tipo, aí eu queria, o sonho meu era ter um model de tênis, né? Foi aí que eu entrei na Rox, a marca do Rio Grande do Sul. Aí a mesma coisa. Cheguei pro dono da marca, conversando, puta, mas é que a nossa marca é pequena, é só do Sul, mano, não é uma marca tão grande ainda. Eu falei, meu, quero ser da marca, meu sonho é ter um pro model de tênis. Aí teve toda a negociação, né, os caras não conseguiam pagar um salário tão alto, mas eu conseguia fazer o esquema de royalties. Pode crer. E foi uma época boa que a marca tava querendo vir pra São Paulo e eu com a imagem forte no Brasil todo, deu pra alavancar a marca. Aí em seguida entrou Formiga também, ajudou a bombar mais ainda. E o primeiro modo chamou On. E o On, tipo, a campanha sempre eu dando as ideias e a empresa moldando, né, aos formatos deles. Aí eu acho que eu tive 5 ou 6 pro modo de tempo seguidos, assim. Da hora. Até o ano. Escolhendo na onde que vai ter o tequinho de couro. Não chega tanto ser assim, porque eu não tenho conhecimento de calçado total, né? Mas eu, tipo, vai pro primeiro modo. Eu falei, putz, eu quero um tênis que tenha, seja de botinha, que tenha um solado de latex cru, né? Que na nossa época era muito famoso, né? Que era um solado. Laranjinha. É, né? Que era um solado cru. Aí os caras fizeram uma botinha, eu falei, putz, mas botinha ruim que no calcanhar acaba pegando um pouco, daí a gente desenvolveu um rebaixo do calcanhar. Ah, pode crer. É a mesma aí, fita no eixo. Segundo, mas antigamente tinha os eixos. É. Os caras já vêm com uma base e você vai ali assim, não, isso, que colocasse um pouco mais aqui, um relevo aqui, uma parada aqui. Isso. Muda um apoio aqui. Pode crer. Aí o outro tênis foi via skate que eu fotografo, ou via fotografia que eu ando de skate, foi meu TCC da faculdade. Daí fez voltado tudo a fotografia, Palmeira era minhas fotos, e assim vai. Então eu gosto muito de criar e contar história, nisso a gente cria o produto, aí já conta a história, como a gente vai lançar o produto. E assim vai indo. Então todos os meus modelos de coisas que eu lanço é nessa pegada assim. Sempre tem um recheio, né? Ah, sempre um propósito, né, Pi? Um propósito. Da hora. E quando você tem um propósito, tudo acontece, né? Não ficar focado só no dinheiro ou no financeiro, mas ir com propósito e com retorno de financeiro, retorno assim, fugiu a palavra. Ah, o retorno de gratificante, de ser grato. É, o retorno de ter feito, de ter colocado a mão na massa, vendo a história acontecer, sabe? Um início, um meio e um fim. A satisfação total de ter trabalhado no começo, meio e fim, e o produto saindo. Satisfação ali, né? Ah, daí no meio dessas loucuras aí, vamos voltar um pouco de viagem, então. Aí voltando nessas viagens pra Europa e tudo mais, eu fui para o campeonato de Marseille, na França. Que é o Marseille Bullrider, o campeonato mais famoso que tinha em televisão. Aí eu fui nesse ano e a Quicksilver tava patrocinando o evento. A Quicksilver pegou um ônibus, dois ônibus. O ônibus da frente era um ônibus, tipo, esse de cantor sertanejo, que tem tudo. Pode crer. Com suíte e tudo. Então o ônibus da frente era da Quicksilver, tipo desses rodão. E eles convidaram muita gente pra fazer uma tour com eles. E ele tinha no outro ônibus, no Poeirinha, atrás. Aí os caras levaram a gente pra Itália, levaram pra um monte de lugar. Tudo pago, tudo do bom e do melhor. E aí, nesse momento, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, nossa, eu quero ser da Quicksilver de qualquer jeito. E fiquei com isso na cabeça. E um certo dia, a Quicksilver chegou no Brasil, eu bati lá na porta igual eu bati com o Serginho, da Crave. Falei, eu quero ser da Quicksilver. Aí os caras, como assim? Eu quero ser da Quicksilver de qualquer jeito, não sei o quê. Acabei entrando na Quicksilver. Aí a gente fez duas coleções de roupa, meu. Consegui desenhar duas coleções de roupa todinha. Com meus desenhos e minhas fotos, assim. Uma experiência muito, muito. Também contando história, contando... E aí... Essa é a história, né, meu? Pra ser profissional, você tem que se dedicar e buscar essas coisas. Diversificou pra caramba, né? Pô, e tem uma parada que... Mano, até hoje acontece, cara. Tô conversando com a minha mãe, ela viu alguma coisa velha passando na TV, não sei. É ver você e falar, ah, aquele amigo seu que andava de skate. Tá ligado? Até hoje, mano. Até hoje, mano. Como que foi esse rolê também, Otávio? Porque teve uma época que você se infiltrou ali, né? Eu comecei a trabalhar na SPN do nada, não sei como. A minha chefe, a Renata Neto, chamada de chefe até hoje. Não sei que viu em mim, falou, meu, vem aqui que você vai apresentar apresentava, tipo, era um minuto e meio na TV, falava do vídeo Skate Paradise, que era o programa da Helga, e eu, tipo, dava o resumo do Skate Paradise, uhum. Tipo, o Skate Paradise foi em São José dos Campos fazer uma tour. Aí eu tinha que chegar e falar, Skate Paradise de hoje, você vai ver um ator em São José dos Campos, junto com Peg, Negrete, passou em tal lugar. Pra falar, tipo, um minuto e meio demorava umas duas horas. Que eu gaguejava, travava e não ia. Aí eu falava, meu Deus, obrigado. Eu não nasci pra isso, como que eu vou falar? Aí ela investiu em mim, a galera da TV me apoiou pra caramba. Na hora que eu fui ver, tava fazendo matéria ao vivo, viajando. Aí comecei a fazer as matérias pra SPN viajando, né? Então fotografava, escrevia pra tribo. Escrevia pro blog da ESPN também, fazia as filmagens e andava de skate. Na verdade, tava acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? É, tudo ao mesmo tempo. Minha vida sempre é tudo ao mesmo tempo. E você pegou gosto por fazer a parada do vídeo também direto, você mesmo, né? Sim, porque não tinha câmera, né? Ah, lembrei agora porque eu fui parar na TV. Lembrei. Fui parar na TV porque o Carlinhos Zod, que tem o Pela Rua, no canal off, ele fez uma matéria de novos profissionais, eu fui um dos novos profissionais. Aí ele me entrevistou, passou um dia comigo, para uma matéria que ia passar na ESPN. Aí a Renata viu e me chamou para ir lá. Só que eu, como Otávio Neto, eu era um cara, mas como Otávio Neto apresentador, eu era outro. Ah, eu lembrei quando eu entrei na TV, foi o Zod. Ficava travadão. Mas depois você desenvolveu mais ali. Aí eu me desenvolvi, comecei a ter que fazer as matérias e até hoje, né? Tipo, hoje eu, minhas paradas de skate é minhas redes sociais, né? E eu acabo filmando tudo no celular, editando mesmo, contando as minhas histórias loucas, ou é com skate, ou é com a família. E na real, é um contador de história, né? Você fez um rolê de moto também, né, mano? Eu sou cagão, eu nunca gostei de moto. E você fez o maior rolê pelo Brasil de skate em cima de uma moto, né, mano? Moto pra mim é uma paixão, assim, é muito louco. É muito parecido skate e moto, sabe? A maneira que você anda de moto, a maneira que você vai olhando onde você vai passar, como que você vai, o caminho, a liberdade também de... É mobilidade, né? Você não fica parado, sempre tá em movimento. É. Diferente do carro. Então... Daí eu criei tipo um motoclube, sem ter motoclube, que é o skateboard motoclube, é só a hashtag. E nessa eu viajei o Brasil inteiro de moto, fiz uma parceria com a Honda, os caras compraram a minha ideia e tipo, é percorrer um brasileiro, um mundial, de vez em de ônibus ou de avião e de moto, e contando a história do meio do caminho, o que tava acontecendo, onde eu tava dormindo, os perreios. E acaba que eu descobri cada vez mais que a viagem não é lá quando você chega, né? A viagem é desde a hora que você sai até a hora que você volta no mesmo lugar. Então é o percurso. E essa história de contar o percurso que faz eu ser o contador da história. Contador da história. Otávio Neto, skatista de São José dos Campos, que tem motoclube que não vai em motocicleta. Eu vou criando as coisas que eu gosto de fazer e tento viabilizar, né? Eu gosto de moto, viabilizar a maneira de andar de moto junto com o skate. Fotografia junto com o skate, vídeo junto com o skate. Até esse momento que eu tô vivendo hoje, eu tô tentando me encaixar em alguma coisa pra continuar junto com o skate. Sem skate eu não existo, não. Como diz Borrachinha, skate, skate, skate, skate. Sempre. Skate sempre. Mano, eu acho que a gente tá chegando num ponto ali. O skate tá prestes a viver um novo salto de profissionalismo. É, já tá, né? O skate já há um tempo já tá bem diferente. Já tá muito profissional, já tem muita estrutura. Só que agora com as Olimpíadas é uma coisa assim que escapou da mão, né? Tipo, todo mundo fala de skate, todo mundo quer skate. Tem um amigo que tem uma escolinha de skate, chama Skate é Possível. Falou que durante as Olimpíadas, os horários dele sumiram, porque lotou. Tipo, gente de espera, gente querendo aprender do nada a andar de skate. E o skate foi muito bonito nas Olimpíadas. Eu era contra pra caramba. Falei, putz, skate nas Olimpíadas vai mudar muito. Vai ser... A gente vai virar coxinha, sabe? Mas o bagulho agora é a confederação. E confederação é confederação de qualquer esporte, né, mano? Tem que tomar cuidado pra caralho. Agora é política, né? É um outro, é aquilo, é um novo salto mesmo. É um outro tipo de conversa, um tipo de negociação. Mas pro esporte em si, tipo, foi muito louco. O skate deu aula nas Olimpíadas, né? Pô, porra! Ensinou o que é o esporte, né? Falou, ensinou o que é o espírito esportivo mesmo. A galera tá competindo, mas tá torcendo pro outro acertar, não é igual os caras estão acostumados a torcer pro outro cair pra ele ganhar, não. Quero ganhar com o cara acertando tudo. E era muito louco ver na TV os pessoal transmitindo que não tava acostumado com o skate, né? Uhum. Repetindo isso o tempo todo. Uhum. O tempo todo repetindo isso. Ah, o skate é o esporte, como que é? Unitário, mais conjunto que existe, um bagulho assim. Não, tem que falar. É, mas, tipo, os caras não sabem nem definir, né, qual que é. Não consegue. Tudo um bando de maluco, tudo um bando de maluco. Porque querem... Tá tudo se divertindo andando de skate, né? Querem colocar a gente dentro da caixinha, né, cara? Não dá pra colocar. Como em tudo, né? A sociedade tenta colocar todo mundo dentro de uma caixinha para conseguir tentar entender. Mas não dá. É igual segurar a água, né? Sai pelos vãos do dedo. Então, mas o skate tá num momento muito legal. Então a gente, assim, no meio do skate, tá muito apreensivo pelas coisas boas que a Olimpíada gerou. Mas ao mesmo tempo, pode ser que não gere nada, pode ser que estrague mesmo o skate. Então, um momento que não sabemos. Mas tá legal, mano. Tá legal, não, foi muito louco, fora o que fez no esporte, que nem você falou, né, eu levo meu moleque pra brincar no poliesportivo, dá pra ver a quantidade de menina, principalmente, no andar de skate. Tipo, meus filhos quiseram fazer escolinha de skate durante as Olimpíadas, falou, pai, quero fazer aula de skate, falei, beleza, achei interessante, falei, putz, tem tudo, vive o skate, ainda quer fazer aula de skate, legal, imagina com quem não é de skate, então, como não tá animado. Skate é cultura, né? É vivência, são histórias, e sempre foi e sempre vai ser. Tem essa parte de competição, que é onde traz pessoas novas para o esporte, mas quem vive esporte no dia a dia é skate 24 horas, né? Você pode nem estar andando de skate, mas está pensando no skate. É uma terapia, um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, eu falo que eu não tenho mais joelho, eu não consigo mais andar, mas é todo dia, tô vendo um monte de vídeo de skate, né? Eu respiro skate o tempo todo, né? Não tem como. Só não ando porque eu sei que eu vou cair no chão, que não é uma jalaia. Mano, teve, cara, agora que eu lembrei também, teve a fita dos dentes seu, cara. Você caiu, foi de skate que você perdeu os dentes da frente, ô maluco? Foi. O tombo mais cabreiro que eu tomei. Fui correr o campeonato lá no Rony. Aqui em Atibaia. Aí, durante o campeonato, deu uma chibada muito forte no olhadeio que eu dei. Aí eu vi que o skate saiu do pé, que eu ando bastante, né? Dando manobra sem segurar o skate. Aí eu vi que o skate saiu do pé, eu falei, ali, mas tá coladinho ainda. Eu vou arrumar a hora que encostar na parede. Sim. Só que a hora que eu encostei na parede, o skate continuou o giro. Aí fui pro flat direto de boca e quebrei. Perdi os dois dentes da frente e quebrou um terceiro. Ah. Foi sinistro. Mas foi uma fase massa, assim, aprendi muito, mano. Aprendi muito mesmo. Foi a época que eu mais falei sem poder falar, sabe? Mas agora eu tenho dental aqui, né, mano? Agora você tem dente de novo, né, mano? Tem implante, mano. Dá pra tirar. Vou. Ainda tô enchendo o saco do meu dentista, o Saulo, pra ele fazer uma joia pra mim. Botar um dente de ouro ou pra fazer um estilo. Pô, mais louco que a chavinha que prende o dente é uma chavinha catraca. Muito louco. Uma tecnologia legal. Ai, eu morro de medo de dentista, cara. Puxa, ah, ou eu enfrentava ou ficava banguela. Ah, é? Não, daí sem chance de... Tem não chance. Tem que ir. Não, tem que ir, mas é que eu tenho medo deles, eu tenho. Otávio, da hora trocar ideia com você, mano. Dá um salve aí. Você que é um cara que, porra, todo mundo já, quem não conhecia, quem já conhece, tá ligado que você virou um puta de um paizão, virou um cara cabeça pra caralho. Eu acho que eu fui ficar mais legal depois de velho, porque eu era chato, hein? Nossa senhora. É, pode ser. A gente era tudo chato, mano. Hein? Nossa. Mano, manda um salve aí pra quem não te conhecia e tá te conhecendo agora. Não, onde que o povo acha você aí, cara? Nas redes sociais, nos YouTubes. Nas minhas redes sociais, assim, nos meus comentários, tudo. No meu Instagram, onde eu mais compartilho minhas ideias, é o Otávio Neto. @ Otávio Neto. E tem um canal no YouTube aí? Tem! Estamos gravando a segunda temporada, tem. Já gravei uns 3 episódios, acho que ia chegar a 12. Tô gravando aqui com meu vizinho Pedro, mas é uma parada mais... Não tão skate como era o outro, a outra temporada, mas é uma parada mais que eu tô vivendo agora. Pai, família, skate, amigos, artistas. Eu tenho uma cafeteria aqui também na Serra, né? Então, envolvendo o meu cotidiano da cafeteria, meu lifestyle aqui na natureza, bike, cachoeira, moto, essas coisas ruinzinhas da vida. Faz a propaganda da cafeteria também, pô. Ah, eu tenho uma cafeteria que chama Café Manacá. Instagram que tá como café_manacá, a gente trabalha com cafés especiais, café tipo exportação, café de verdade, não esse café que a gente compra no supermercado, e Tem os quitutes que a gente faz lá também, cozinha. É uma cafeteria, assim, bem... Lá que eu te falei, a gente não tá preocupado só em ganhar o dinheiro. É trazer um aconchego pra quem cola lá e trocar uma ideia boa, assim, uma vibe positiva e a pessoa sair melhor do que chegou lá. É isso, obrigado aí por essa oportunidade de trocar ideia. Porra, irmão, da hora trocar essa ideia com você. Da hora. Obrigado você pelo convite. É isso aí, mano. É nóis. Corrige aí as besteiras que provavelmente com certeza eu falei lá no Twitter, @sujodoc, no Instagram, @docsujopodcast. Acompanhe as gravações e edições dos podcasts ao vivo no meu canal da twitch.tv/docsujopodcast. Acesse www.bocadaforte.com.br, o primeiro site de hip hop da América Latina desde 1999, no mesmo endereço, www.bocadaforte.com.br. Se você puder fortalecer com o Corre com um Troquinho, pode mandar no picpay.me/docsujopodcast ou no apoia.se/docsujopodcast. Se você assina o Amazon Prime, pode me ajudar se inscrevendo no meu canal da twitch.tv/docsujopodcast. Mas se você é um fudido como eu, já me ajuda muito compartilhando em suas redes sociais e apresentando para alguém que possa gostar dessa bagaça.